Na realidade, eu disse sempre na minha vida política que são os presidentes de junta que conhecem o povo, aquilo que o povo quer, e aqueles que estão mais próximos do povo. E na realidade eles aqui nas suas intervenções disseram qual era a importância aqui do passadiço ou da ponte neste lugar. E eles disseram de uma forma muito clara e muito evidente, porque eles sentem, eles estão presentes, eles percebem que isto faz movimentar as pessoas, que isto traz muita gente de fora, que isto anima as suas aldeias, as suas freguesias, que têm tendência a desertificar. E têm a tendência a ficar, ou as pessoas têm a tendência a sair das suas aldeias, e por isso mesmo este é um papel que eles aqui assumiram, e que eu quero aqui destacar, porque efetivamente o Rio fixou as pessoas, este espaço é um local icónico para as pessoas, e portanto fazer uma obra aqui impunha-se. Aliás, é um espaço magnífico, belo, e eu queria vos dizer outra coisa, é que provavelmente vocês não perceberam ainda, são protagonistas dessa mudança, mas ainda não perceberam, é que com a pandemia, com a Covid-19, as pessoas deixaram de se deslocar para os locais habituais. As pessoas procuram a natureza, as pessoas procuram estes espaços, estes lugares especiais. Eu tenho pessoas amigas que me dizem que a única coisa que tira, que faz com que os meninos, os filhos, larguem o computador ou larguem, são as caminhadas na natureza, e adoram caminhar na natureza. É esse o desígnio que hoje os autarcas têm que ter, ao perceber e conseguirem ler e antecipar aquilo que vai ser o futuro. Porque, na verdade, este projeto, que, deixa-me dizer, senhora arquiteta, que está, para mim, muito bem feito, a senhora conseguiu ler o espaço, não é daqui, mas conseguiu ler o espaço e proporcionou às pessoas, em segurança, a possibilidade de contemplar e de vivenciar este mesmo espaço, de várias perspectivas. Essa é a sua intenção, essa é a leitura que você fez deste espaço e quis oferecer às pessoas. Quem se deslocar naquele passadiço vai perceber aquilo que eu estou aqui a dizer. A senhora arquiteta vai vos convidar a contemplar um espaço belo, magnífico, de várias perspectivas, e se calhar os mais velhos nunca tinham visto, nem nunca se tinham percebido da beleza deste sítio que tantas boas memórias vos traz. Na realidade, este é um espaço que as pessoas, por tendência, já cá vinham, gostavam de vir aqui, e hoje os autarcas que se responsabilizaram por esta obra vão oferecer este espaço a toda a gente que os queira visitar. E acreditem que vão ser muitos. A propósito do investimento, muito ou pouco dinheiro, há uma coisa que eu vos quero transmitir. Como disse o Zé Carlos Alexandrino, os passadiços, as rotas, os percursos pedestres estão na moda. Estão e estarão na moda. Porque se visitarmos o norte da Europa, vão perceber que os turistas, a grande parte do turismo se faz em percursos de natureza, as pessoas estão a voltar-se para a natureza novamente. E há toda uma economia, à volta dos circuitos e desses percursos que anima e que faz com que as aldeias e os lugares tenham vida e tenham saúde financeira e continuem a fixar e a manter pessoas. E já de agora dizer que esta obra é uma obra também responsável, porque a par desta mesma obra há três percursos marcados, abertos, devidamente sinalizados: um percurso fácil para as pessoas que têm mais dificuldades, um percurso de média dificuldade e um percurso de alta dificuldade. E isto é profissionalismo, isto é ver efetivamente o futuro, porque eu posso-vos dizer que qualquer trailer ou qualquer caminhada que se faça junto a 500, 2000 pessoas de toda a parte do país, há pessoas que se deslocam do norte do país ao sul, do sul ao norte, do centro para qualquer um dos lugares, só para fazer essas caminhadas. E portanto a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital está a apostar no futuro, está com visão de futuro, E certeza absoluta que aqueles que contestam a obra, porque como aqui foi dito, democraticamente temos que aceitar a crítica, aqueles que contestam a obra vão ter que reconhecer que esta obra vai mudar aqui estes dois lugares que se vão unir e que estão unidos e que vão ser visitados por imensas pessoas de norte a sul do país e até do estrangeiro, porque também vêm do estrangeiro. E já de agora quero-vos dizer uma coisa. Vocês têm um bem precioso. Para quem vive numa cidade rodeada de prédios, vocês têm uma natureza belíssima. Têm um espaço magnífico. Por que não aproveitá-lo? Por que não explorá-lo? Por que não oferecer esta coisa bonita que vocês têm, este ar puro, este local paradisíaco que aqui está atrás de nós? Por que não oferecer? E já de agora, colocar Oliveira do Hospital no mapa. Muito obrigado.